Bem-vindos a mais um podcast do Ficha do Jogador. Eu sou a Jéssica, fazendo a intro dessa vez. E no podcast de hoje, o Zabuzeta recebeu a presença ilustre do Ebert Parásio, que além de ser host do excelente podcast Hoje Tem Jogo, é um dos ícones do cenário competitivo de Star Wars X-Wing no Brasil. E se você curte acompanhar o podcast, não esquece também de seguir a gente nas redes sociais, no @jogatinabg no Twitter, @jogatinabg no Facebook e no YouTube. Além disso, a gente também tem um grupo exclusivo dos ouvintes no Telegram, então se você tá afim de entrar na nossa comunidade, clica no link aqui embaixo na descrição. No Telegram, a gente também tem o nosso canal de news, que é todo dia atualizado com várias novidades legais do mundo do board games. E pelo Instagram, você também pode usar a hashtag jogatinabg quando for postar foto das suas jogatinas, que a gente sempre confere as novas postagens e dá um like lá na foto dos ouvintes, beleza? Então, confere o podcast. Começando então o nosso podcast do Ficha do Jogador, hoje eu tô aqui com a presença ilustre de Herbert Paraiso. Você cisma com esse negócio de ilustre, né, cara? Eu tô aqui, não tão ilustre quanto Vossa Senhoria faz parecer. Não, é sério, todo mundo que vem pro Jogatina BG é ilustre, eu tenho um prazer enorme de receber todo mundo aqui. E, Herbert, agora eu vou tirar todas as minhas dúvidas a respeito do seu nome. Vem comigo, vem comigo. Bom, você prefere que o pessoal chame você de Herbert ou de Herbert? Então, cara, eu honestamente costumo dizer que é a gosto do freguês. Ok. Você deve ter reparado que lá no Hoje Tem Jogo eu falo que meu nome é Herbert Parásio, certo? Sim. Agora, meu nome não é Herbert Parásio. Meu nome, segundo mamãe, é Herbert. É isso que eu queria tirar dúvida. Então, registrado foi Herbert. Mas na boa, cara, tem muita gente que não consegue falar o meu nome. Não consegue. Não consegue imitar o fonema que eu falo, sabe? É só imitar. É. Mas não consegue. Então, eu mesmo simplifiquei por mim mesmo e me chamo de Herbert pra não dar merda por aí. Entendi. Mas você, o seu Herbert tem um TH no final? Não, é só T. T mudo. Ah, tá. Mas por que você usa em algumas redes sociais ou, por exemplo, lá no Telegram com H no final? Então, é porque o meu nome é Herbert Parásio Henriques, esse com H, okay. E Cunha. Então, normalmente, eu uso Herbert PH. PH é um bom nome, é um apelidinho legal. Entendi, agora, por isso que faz sentido. Bom, vamos começar aqui nosso podcast. Pra quem não conhece, nosso podcast é um podcast de entrevistas. E hoje eu trouxe o Herbert aqui pra a gente conhecer um pouco mais sobre esse jogador de X-Wing e esse produtor de podcast, né? Sou eu. Olá, queridos. E a primeira pergunta que eu sempre faço pra todo mundo que vem aqui, você se defina como um personagem de RPG. Como seria a sua classe, sua raça, as habilidades especiais nesse sentido? Ó, o engraçado é que eu tinha vindo preparado pra isso, mas agora eu esqueci tudo, beleza? Vamos lá, então vamos no improviso aqui. Cara, dentro de uma classe de RPG, eu acho que eu me enquadraria bem como ladino. Vejam só você. Olha, melhor personagem, já ganhou meu respeito já. não porque eu roubo as pessoas, não sempre. Eu sou flamenguista, ok, né? Isso depõe contra a minha pessoa. Olha aí. Mas, eu acho que eu sou ladino, cara, porque eu tenho esse negócio de falar, né? De gostar de falar, Mas tá mais pra bardo, hein? Não, na verdade não, cara. Porque eu sou aquele ladino da persuasão. Okay. Porque o bardo, ele é um cara que... Ele é um artista. Certo. Eu não me considero de maneira alguma como artista. Então, eu me encontro ali mais nessa do ladino da lábia. Aquele cara da cidade. Sei. O malandro, né? O carioca flamenguista, cara. Sou eu. Olha o estereótipo. Olha aí. O estereótipo, não é? Entendi, muito bem. Mas se você fosse escolher uma raça, você seria um humano, um elfo? Humano sempre, cara. Humano. Ok. Até quando eu jogava, humano. A gente é humano, cara. É isso. A vida é essa. Aceita. Eu não consigo aceitar. Eu sou muito fã de Tolkien, então meu lado élfico fala mais alto. Mas, continuando aqui, e como você sabe, muita gente manda pergunta aqui pra nós. Opa. E muita gente perguntou já duas coisas de início que eu vou perguntar pra você. Vamos lá. A primeira delas, é claro, se hoje tem jogo. Hoje tem jogo e por mim todo dia tem jogo, cara. Eu sei que você veio agora de um joguinho, né? De uma competição que estava participando ou não? Agora, sim. Toda terça-feira. Rola aí um joguinho. Olha. Eu tava jogando Destiny, cara, que é um passatempo aí que eu tenho, né? Card game, rolagem de dado. Então, é aquele tipo de jogo que ele tem muita sorte envolvido. Entendi. Quem me conhece um pouquinho mais aí sabe que eu não curto muito jogo de sorte, mas, cara, mero passatempo, assim, eu curto jogar, curto a galera, vou lá toda terça pra dar uma relaxada. Ótimo jogo pra isso. E a outra pergunta que fizeram aqui, essa é pra... Eu, na verdade, eu acho que já sei a resposta, por conta aí dos podcasts recentes que eu vi de você, mas vamos lá. Star Wars ou Star Trek? Star Wars, mas gosto muito de ambos, tá? Olha aí. Mas se tiver que escolher um, Star Wars, sem dúvida. É porque eu escutei recentemente lá, você tá assistindo o novo, né? O Discovery. Não, tô pra começar, cara. Ah, tá, pra começar. Tô pra começar, bem curioso, porque eu realmente gosto do universo, não tenho nada contra, é uma besteira esse negócio de brigar um com o outro, mas pra mim a fantasia, e sim, Star Wars é fantasia, é superior à ficção científica do Star Trek. Agora vamos começar pro lado de board game mesmo, e a pergunta aqui que eu tenho pra você é como que foi o seu primeiro contato com board game moderno, assim? E qual que foi, depois de você conhecer, qual que foi a sua primeira compra, de fato? Board game moderno, vamos considerar aí esses jogos que a gente tem visto da caixa grande, né? Porque... Certo. Magic, né? Então, Magic sempre exatamente. É complicado. Como todo mundo na vida, o Magic tava lá. Mas beleza, pulando Magic, cara, meu início também é bem comum, que foi com o Jovem Nerd, cara. Eu tava ouvindo um podcast deles falando sobre jogos de tabuleiro. Sei. E eu lembro que na época foi um episódio que eu até pulei, porque eu falei assim, ah, vamos falar de War, né? Ah. Sério, honesto, cara, eu falei assim, vamos falar de War e tal. Eu ouço ainda muito podcast, e aí eu peguei pra ouvir outras coisas, falei, depois eu ouço isso aí. Quando eu comecei a ouvir, meio que o véu caiu na minha frente. Falei, caramba, é isso que eu quero da minha vida. Eles falam, sim, nesse podcast específico, eles falam de Pandemic, Guerra do Anel, Agrícola, falou mal de Agrícola, inclusive. É, falou. Só que eles falavam de Game of Thrones também. E eu falei, deixa eu ver se isso aqui existe no Brasil. E tinha. Curiosamente, Game of Thrones foi meu primeiro jogo aí de tabuleiro moderno. Eu comprei, sem saber que havia uma comunidade gigante se formando ali em 2015, eu acho. Sem saber de nada disso, fui, comprei o Game of Thrones, li as regras e botei pra galera jogar. Esse foi o meu primeiro contato, cara. Olha que legal, você fez já o contato já comprando. Exatamente, muito louco da vida querendo jogar. E depois que você comprou vários jogos, hoje você tem uma coleção já considerável e você pode classificar 3 jogos favoritos da sua coleção hoje? Facilmente, cara. Imperial Assault em primeiro lugar, Eclipse em segundo lugar, Through the Age seria o terceiro lugar, só que eu vendi por causa do app. Então, eu vou colocar... Eu vou colocar o Agrícola no lugar dele, que tá aqui no coração e não sai de maneira alguma. Boa coleção. E agora uma pergunta do Bruno Pinduca, ele mandou o seguinte. Qual foi o seu maior investimento em board games que você se arrependeu depois que você entrou no hobby? Assim, você comprou um jogo pensando que era o máximo, de repente não era tudo que você queria. Rapaz, isso daí é uma pergunta um pouco mais complicada. Vamos lá, vamos no Eldritch Horror, que não é um jogo que eu desgosto. Eu acho ele ok, mas ele foi o meu segundo board game na época. Depois de Game of Thrones, eu fui comprar o Eldritch Horror, e aí eu fui naquela de comprar as expansões também. E aí que foi a parte do investimento não tão correto, que hoje eu não faria, mas aí também não dá pra julgar, porque na época eu conhecia pouca coisa, me diverti jogando Eldritch Horror, meus amigos se divertiram jogando Eldritch Horror, só que o tempo passa e aí os gostos vão mudando um pouquinho. Ah, com certeza. Acho que é esse o meu maior arrependimento, cara. Não tenho nada gigantesco pra falar, meu Deus, queimei o jogo. Não rolou comigo. Mas se você fosse queimar um jogo que você teve a maior decepção da sua vida, qual que seria? Carcassonne, talvez? Eita! É, rapaz. Eu tenho ele aqui, comprei por R$50 na Grow, mas desde o início, cara, eu não fui com a cara dele. Joguei algumas vezes. Eu tenho uma outra controvérsia, tá, de jogo, que talvez a gente fale aí no programa. Mas, cara, eu não gosto de Carcassonne, eu não consigo. Eu acho ele muito simplista, sei lá, pro meu gosto. Então, não bate nem comigo. Chegue perto do... Nem chegue perto do Kingdomino. Sério, também é? Taiozinho, coloca Mivo? Não necessariamente assim, mas enfim, aí você vai dar uma olhada depois, okay. Só pela questão de simplicidade. Ok. E já que você falou de vários jogos, o Estevão deixou uma pergunta aqui a respeito do seu perfil de jogador. Ele fala assim, qual que você prefere? Qual você se enquadra? Naquele grupo de muita gente jogando party game? Ou aqueles 3, 5 jogadores que jogam aquele euro estratégico? Ou aquele que joga aquele jogo de evento de mais 5 horas como um Twilight Imperium da vida? Cara, se eu puder escolher, eu vou jogar o Twilight Imperium. Jogo evento, no caso, né? Jogo evento. Gosto de Eclipse, gosto de Through the Ages, nunca joguei o Twilight Imperium, quero muito jogar. Mas, como vocês devem saber, jogo qualquer um, cara. Uhum. Jogo Dixit muito feliz, vou jogar Resistance muito feliz, jogo X-Wing que dura 1h15, jogo Imperial Assault que é uma aventura, mas se eu puder escolher, com certeza eu vou estar jogando aquele jogo mais pesado e que dura 5, 6, 7 horas. Nossa, tô contigo. Tamo junto. Tem uma outra pergunta aqui que também o pessoal deixou. Como eu fiz primeiro, eu pedi pro pessoal fazer pergunta, esqueci de deixar o campo pra mandar a pessoa, né, pra dizer quem que era, eu acabei esquecendo esquecendo. Então, se você mandar as perguntas, diz aí nos comentários, por favor. Depois eu corrigi isso. Vamos lá. Mas perguntaram o seguinte: se tem um tema ou mecânica que faz você automaticamente ficar com o pé atrás com o jogo, assim, você fala, joguinho, sei lá, jogo de guerra. Não quero jogo de guerra. É, Dice Rolling, cara, provavelmente. Dice Rolling? Dice Rolling não, perdão. Vamos lá. Push or Luck. Qualquer tipo push de Push or Luck, eu tenho o pé atrás. Embora, eu sempre cito o King of Tokyo e o Elder Sign como bons exemplos aí. O King of Tokyo, eu acho um excelente jogo. Porque a proposta dele é ser daquele jeito. É um negócio mais de festa, pra galera rir, pra um ficar sacaneando o outro. Honestíssimo. Dá pra jogar ali em seus 20 minutos e todo mundo sai feliz. Certo. O Elder Sign, por outro lado, ele é similar, se você parar pra comparar um com o outro, mas ele tenta se levar a sério. E aí eu acho uma bosta. Eu acho uma porcaria. Deus me livre, Elder Sign, cara, vou te falar. Eu também não fui muito fã com esse jogo, tem no celular, mas... É, pois é. Eu também tenho ele no celular, cara. Porque eu tento, cara. Eu tento gostar sim, de tudo. Sim, eu tentei. Mas ele não deixou. É Push Your Luck bizarro que tenta se levar a sério. Aí, comigo não. Comigo não. Outra pergunta deixaram aqui também, sem nome definido por enquanto. Ok. Perguntaram assim, qual a cor dos meeples que você sempre escolhe pra jogar e por que o amarelo é o melhor? Excelente, cara. Eu sempre escolho o vermelho. Ó. É a minha cor favorita na vida desde sempre. Não me pergunte por quê. Sempre foi. Só que aí, tem uma história engraçada quanto a isso. Sei por quê. Aí o cara ia falar, eu sou flamenguista e tal. Não é por isso. Sinceramente, eu não sei. Eu gosto muito de vermelho. Eu gosto de blusa vermelha. Eu gosto da cor vermelha. E aí, tem uma historinha que o Eduardo, o que grava comigo, né? Não sei se as pessoas sabem, ele se diz comunista, é todo engajado e tal. E ele também gosta muito de vermelho, por motivos óbvios. Uhum. E a gente tem um acordo de cavaleiros. O dono do jogo usa o vermelho sempre. Ah, olha aí! Assim, não tem discussão. A gente chega na mesa, se o dono é ele e eu tô arrumando o setup, eu já separo o vermelho pra ele e pego o azul pra mim, que é a segunda cor que eu gosto. Uhum. Se ele tá arrumando o meu jogo, ele já... Também, mesma coisa. Pega o vermelhinho. Esse acordo de cavaleiro tá de parabéns, hein? É, tranquilo e calma. De boa. O dono do jogo tem a prioridade aí no vermelho. A outra pergunta aqui foi deixada pelo Moisés, no Moita. Opa! Ele perguntou o seguinte: qual o seu estilo de jogo favorito? Euro, Ameritrash ou Star Wars? Todo mundo sabe que é Star Wars, beleza? Uhum. Tirando isso aí da frente, cara, eu prefiro o Euro. Eu gosto bastante ali da parte que faz a gente pensar. Às vezes a gente jogar conosco mesmo, sabe? Certo. Muito jogo que tem tabuleirinho, Agrícola da Vida, por exemplo, você joga muito mais contra você, tentando se superar, tentando fazer a melhor estratégia, ter o melhor gerenciamento de recurso, do que contra outras pessoas. E aí você pode me perguntar, mas Herbert, e por que o Imperial Assault está no primeiro lugar da sua lista? Bom, o Imperial Assault, porque a experiência dele, pra mim, é uma coisa incrível. Ele lembra muito um jogo de RPG, que foi minha vida desde os 12 anos, e eu costumo dizer que ele é um RPG pra gente que é adulto e não tem tempo. É. Né? Porque ao invés de a gente ficar ali 5, 6 horas jogando o jogo, a gente faz uma aventurazinha ali de no máximo 2 horas e tem um sentimento muito similar. E aí, beleza. Mas você pode ver que os outros jogos da minha lista são euros até, sei lá, acho que os outros 9 do top 10 são euros. Olha aí. Uma pergunta aqui deixada pelo Guga, pra saber um pouco mais sobre você, ele pergunta assim, depois que você entrou no hobby, você sabe mais ou menos quantos jogos tabuleiros diferentes você já jogou? Cara, eu fiz uma média aí nos últimos dias e eu até me surpreendi pra menos. Eu joguei pouco jogo, cara. Tá bem próximo de 100 jogos agora. E eu atribuo muito disso ao X-Wing, que, né... Ele meio que me tira do negócio. Mas nos últimos tempos eu tenho tentado bastante diversificar e jogar coisas novas sempre que dá. Eu acho que desses, vamos colocar 100 que eu joguei, 50 foram nos últimos 3 ou 4 meses. Porque foi a época que eu comecei realmente a jogar muita coisa diferente. Muita coisa pequena, muita coisa... média, que demora menos tempo, e aí dá pra jogar até mais coisas, né? Sim. Tipo aquele desafio do pessoal, né? Jogar 100 jogos no ano ou 10 vezes o mesmo jogo? Sim. 10 vezes 10 jogos, né, no caso? Sim, sim. E eu acho bem interessante, cara. Agora a gente já tá no final do ano, mas no ano que vem eu realmente vou me esforçar nisso, porque é importante a gente conhecer muita coisa. Ainda mais a gente que produz conteúdo, né, cara? Uhum. É importante a gente conhecer bastante coisa pra ter até mais autoridade pra falar. Tem gente que fala de muito jogo, tem muita referência, compara um jogo com outro. Quem faz isso lá no nosso programa é o Eduardo, né? O Eduardo já jogou pra lá de 300 jogos. É o conhecedor. E eu sou o esforçado. Então, eu tô tentando aí virar um tipo de conhecedor também. Tamo junto. Agora, para acabar esse bloco de sobre o lado Herbert, o lado jogador, a Marília Gabriela, Cláudio Cabaleiro mandou várias perguntas aqui que você vai responder só uma das opções, tá? Vamos lá. Não precisa necessariamente se comprometer, que começa o seguinte: Agrícola ou caverna? Agrícola. Ok. Great Western Trail ou Gold West? Cara, eu não joguei o Gold West, então eu vou ficar com Great Western Trail. Sim. Robin Hood ou Sheriff of Nottingham? Não é a mesma coisa? É a mesma coisa. Ok, não me pegou nessa, não. Eu parei pra pensar e que diabos você tá falando? Outra pergunta aqui, Carcassonne ou Catan, mas você já respondeu praticamente. Sim, perfeito. É, mantém a resposta lá do início do programa. Império ou Rebelião? Cara, essa é difícil pra caramba. Acho que depende da época. Olha. Hoje, eu tô um cara mais... Cara, tá difícil de responder essa. Mas eu acho que hoje eu tô um cara mais Império. Tô indo ali pro Império, tá mais organizado, sem terrorismo. Uhum. Mas amanhã eu posso acordar um pouco mais rebelde. É possível. Entendi. Outra pergunta aqui. Eclipse ou Twilight Imperium? Como você joga um Twilight Imperium, acho que você vai manter no Eclipse, né? Vou manter no Eclipse, cara. O Twilight Imperium, eu realmente quero ter a experiência. Mas, por tudo que eu já vi, tal, eu sei que você discorda de mim. Mas o Eclipse, ele tem uma experiência mais contida nele mesmo. Certo. E por mais que o Twilight seja mais épico, o Eclipse, ele permite que a gente faça mais sessões, né? Possa jogá-lo mais vezes, possa explorar mais coisas dentro dele. E aí não é demérito pra nenhum dos dois. Eu acho que sim, são jogos diferentes, cada um com coisas boas e... Não, sem coisas boas. É, o Eclipse tem uma pegada mais euro, né? Se você for olhar pra pensar. Ele tem um pouco mais da pegada euro, embora a rolagem de dados seja a parte que eu não gosto do Eclipse. Mas tirando isso, ele tem uma parte de gerenciamento excelente, cara. Como eu gosto do gerenciamento do Eclipse, muito mais até do que da parte de exploração, por exemplo, que eu acho boa, mas o gerenciamento de recursos que você tem nele é o que realmente me atrai e faz ele ser meu top 2. Continuando as perguntas aqui, que tem várias, na real ainda. É War ou Banco Imobiliário? War, com certeza. War, pelo menos, sim, acaba. É verdade. Pelo menos com amizade, né? Pode ser, é possível. É, aqui outra pergunta, essa aqui é meio complexa, mas dizendo aqui, inflação ou juros? Ah, cara, são 11 horas. 10 horas da noite, não faz isso comigo, não. Mas, sei lá, se eu fosse banqueiro, seria juros, talvez. Ok. Eu não sou. Fazer maratona em séries ou assistir ela semanalmente? Tem umas que são excelentes, né, cara? É, tem. Oh. Mas fazer maratona. Acho que fazer, entendi, maratona, porque... Não tem que explicar, né? Mas vamos lá. A maratona, a Netflix, no caso, joga a série lá e você tem a escolha de fazer o que você quiser. Quando ela é lançada semanalmente, você não tem escolha, só aceita o que o sistema te dá. E eu não gosto disso. Me dê liberdade. Deixa eu fazer o que eu quiser aqui. Eu sei. Android ou iOS? iOS, cara. Paixão aí de anos, cara. Eu tive o iOS em 2011. Eu tive um iPhone 3GS, que na época eu já falava, melhor aparelho eletrônico que eu já tive na minha vida. E aí, passou-se 2 anos e eu não tinha mais o dinheiro pra investir num carro, no caso o iPhone. Então, eu passei aí, fiquei de 2013 até 2017 com Android. E, cara, a obsolescência programada dele é um negócio que me irrita de tal forma que dá vontade de ver um Android e tacar no chão. E aí, agora eu peguei um novo iPhone aqui e tô muito feliz, como se fosse 2011. Essa aqui, na verdade, já sei a pergunta, mas ele mandou aqui só pra gente não deixar de ler, que é Flamengo ou Vasco? Mengão, né? Flamengo, né? Pelo amor de Deus. Essa aqui é meio complexa, hein? A Fazenda ou Big Brother? Cara, é realmente bem complexa. Mas vamos lá, Big Brother, talvez? É... Deus, caraca, que escolha é essa, cara? É, não sei. Você tá fazendo comigo? Outra pergunta aqui, coxinha ou mortadela? Só pra polêmica que ele mandou, deve ser uma referência do seu podcast. Ok, tá, nesse ponto aí... Não, nos dois pontos, coxinha é sensacional. Okay. Mas eu gosto de mortadela também, mas coxinha é demais. Sim. A miniatura ou cubinho? Miniatura, cara, não me incomoda nem um pouco. O cubinho. É uma pergunta até um pouco mais ampla, porque miniatura é um problema porque encarece o jogo, mas ela dá um ar muito mais legal quando você tá jogando. Se você não pensar, sim, em preço, eu colocaria miniatura em qualquer coisa. Mas o cubinho definitivamente não me incomoda. Eu vejo muito mais a mecânica do que o jogo em si. Eu já até falei em alguns programas do X-Wing que as naves pra mim são ferramentas. Eu realmente não me importo se é a Millennium Falcon ali na minha frente, por mais que eu goste de Star Wars. Podia ser um martelo e uma picareta. O próximo campeonato você vai jogar sem a nave em cima, só vai deixar a base. Isso? Então, muitas vezes eu faço isso. Muitas e muitas vezes. Para desespero de amigos que gostam muito de Star Wars. Legal. Já respondeu praticamente, mas mecânica ou tema? Mecânica, sempre. Battlestar Galactica ou Dead of Winter? Battlestar. Porra, mas isso aí... Pelo amor de Deus, não faz isso. Se você respondesse errado, você não estaria mais no podcast. Não faz essa pergunta, não, cara. Work placement ou deck building? Worker placement. Deck building ter sorte envolvida. Coop ou The Resistance? Resistance. Through the Age ou Civilization? Through the Ages. E eu não ia nem deixar você terminar a pergunta, mas não, aí... Não, não. Aí tem uma pergunta, calma. Tem uma pergunta aí. Que é a seguinte. Through the Age, digital ou analógica? Que elas já estão a responder. Digital. Cara, não existe mais a versão analógica. Sério. Eu tô jogando aqui, nesse momento, 5 partidas ao mesmo tempo, né? Simultâneo. Uhum. Uma, inclusive, aí com o querido host desse programa. 5 partidas e eu tô aqui curtindo amarradão. Quando que eu vou fazer isso com a versão analógica? Porque eu não consigo jogar uma. Eu não consigo tempo de jogar uma. É, isso é verdade. É complicado dizer só fazer uma aspas pra mim ou convidar você, mas só respondendo. Sem problema. O Through the Ages, eu acho que não funciona tão bem no meu grupo. O Civilization funciona mais, não sei porquê. Ah, é, então, cara. Mas aí é questão de gosto. É porque, assim, sim, eu gosto muito do Through the Ages. É difícil entrar até outro no lugar. Talvez por puro preconceito, realmente. Uhum. Mas Civilization é um jogão também. Não tem erro, não. Qualquer um dos dois aí vai ser muito bem aproveitado. E a última pergunta que ele deixou aqui, eu acho que eu sei a resposta. Vamos lá. Vamos ver se você vai atender a minha expectativa. Que é PS4 versus Xbox. PS4. Pô, okay. Caraca, é outra pergunta que não existe, cara. Como assim? Existe alguma dúvida disso mesmo, cara? Porque, na moral, quem joga aí jogo eletrônico sabe que o que vem de videogame é jogo exclusivo. E o Xbox não tem. Aí aparece o Cuphead, aí que é a minha paixão dos últimos tempos. Olha, o exclusivo da Microsoft. Tem pra computador, joguei no computador. Pra que eu vou ter um Xbox, cara? Não faz sentido. É, isso é verdade. Bom, a gente terminou esse bloco, vamos pro bloco agora do seu lado competitivo, como um jogador ativo da comunidade de X-Wing aqui no Brasil, certo, Herbert? Vamos lá. Você é um jogador já que já tem participações diretas em vários campeonatos aqui no Brasil. Quais campeonatos você já participou hoje, se a gente for considerar assim? Cara, vamos lá. Na verdade, toda a organização de torneios da Fantasy Flight, ela tem alguns estágios, né? Como se fosse certo. Uma escada. Então você começa lá do topo com o campeonato mundial, abaixo tem o campeonato nacional, abaixo o campeonato regional e abaixo os Store Championships, que são torneios de loja mais oficializados. Não são esses que a galera vai na loja só pra jogar um torneio, não. Isso aí não é oficial. Então, vamos falar aqui de uma coisa maior. O Campeonato Nacional, eu joguei os dois que tiveram aqui no Brasil. Uhum. E ambos eu fui o segundo colocado. Olha, sou aí flamenguista? Pois é, não vai ficar indo. Então, fiquei em segundo lugar em ambos. Já os campeonatos regionais, nós tivemos 3 ciclos deles aqui no Brasil. E eles acontecem somente em 6 cidades aqui do Brasil, que podem rotar acionar, né? Mas são enviados 6 kits de premiações oficiais aqui pro Brasil. No primeiro ciclo eu joguei só o do Rio de Janeiro, onde eu fui o campeão. O segundo ciclo eu também joguei só o do Rio de Janeiro e eu fiquei no top 8, fui 8º colocado. No terceiro ciclo eu joguei o do Rio de Janeiro, o de São Paulo e o de Minas Gerais. Fiquei em segundo lugar nos 3. Olha que bacana. Olha aí. Olha que legal. E você, atualmente, você joga com qual squad que é o seu, você sabe dizer? Cara... É que depende muito, né, do meta. É uma pergunta um pouco complexa, porque muita gente no jogo, é até uma discussão que existe na comunidade, muita gente no jogo fala que só joga de Rebelde, só joga de Império. Eu, como jogador competitivo, eu jogo com o que for mais eficiente na sua época. Certo. E isso vai variar, se você me perguntar hoje, pra amanhã, porque tem muita coisa que influencia nisso. Quais naves foram lançadas por último, quais são os upgrades, quais são as interações que estão acontecendo em maior escala, e muito também do meta local. Porque quem joga aqui no Rio é uma outra realidade de quem joga em Minas Gerais, por exemplo. Sim. E aí, conhecer esses aspectos é o que vai influenciar com o que eu vou jogar. Entendi. Então, se eu for num campeonato no Rio de Janeiro amanhã, no sábado agora, vai rolar um campeonato no sábado mesmo, eu vou jogar de Triple Jump Masters, que é uma nave poderosíssima e que me dá certas vantagens contra o que eu sei que eu vou enfrentar aqui. Por mais que eu não saiba que o jogador A ou B vai usar exatamente o esquadrão, eu sei mais ou menos o que eles gostam de usar, o que tá na moda de usar, ou como eles jogam. Então eu sei que se eu for com isso, eu tenho boas chances de me dar bem. E até perguntaram aqui, como que é a sua rotina pra você treinar? Você assiste muito vídeo, você lê bastante artigo nesse sentido de campeonatos, de meta, game, ou você pratica bastante assim mesmo? O período pré-nacional e pré-regional, são os dois campeonatos assim, realmente grandes e que a comunidade se importa muito. Eu tenho sim, cara, um jeito de treinar que eu desenvolvi. Eu tenho um grande amigo aqui no no Rio, que é o Bruno Pugliese, pra mim é um dos melhores jogadores do Brasil. E eu tenho muita sorte de ter ele junto comigo, fazendo esse tipo de treinamento. A gente pega a lista, discute cada upgrade, discute cada piloto, discute o que que tá acontecendo no metagame mundial, nacional e local. A gente pega muito vídeo pra ver, muito, muito vídeo. Uhum. Existem podcasts lá de fora que a gente também ouve muita coisa pra saber o que tá sendo falado, o que que tá sendo feito, o que que a galera de lá tá vendo e que às vezes a gente não tá vendo. E principalmente, a gente treina, cara. Nas semanas aí que antecederam o último nacional, talvez nas últimas 3 semanas, a gente jogava 3 partidas por dia. E o X-Wing tem duração aí de mais ou menos uma média de 1 hora por partida. Sim. É bem puxado, cara. Os resultados que acabam vindo não são à toa. Quem tá chegando, não sou eu, mas quem chega lá, os nomes que sempre estão chegando nos tops, nas finais, são pessoas que se dedicam igualmente. Hoje muita gente vai falar assim, nossa, você vai jogar X-Wing, você tem que ter muito dinheiro, isso é verdade? Não, completo desconhecimento. Tá? Uhum. Ignorância. Você acha que ele é o competitivo mais barato do mercado? Sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. Talvez não pelos valores, uhum, acho que pelos valores também. Montar um esquadrão competitivo, a gente fez a conta numa época aí, te custaria uma média de 600 a 700 reais. E sabemos que você não monta um deck de Magic com esse valor. Não mesmo. Mas, agora a gente tem algumas coisas que podem variar aí e fazem dele se tornar o competitivo mais barato do mercado. Primeiro, você gasta 700 reais, não é numa paulada só. É. A gente já tá comprando nave, cara, eu compro desde 2015. Início de 2015. Então, quando eu preciso de uma nave, normalmente eu já tenho ela na coleção. Uhum. Eu só vou me atualizando, né, com o que vai saindo e tal. Eu, particularmente, só compro nave que eu vou usar. Porque, como eu te disse, são ferramentas pra mim. Eu não sou colecionador. Então, o que eu já comprei, beleza, tá aqui na estante, mas eu não compro tudo. Então, pra mim, o jogo fica muito mais barato. E uma outra situação também é que, tipo, no nacional, no último nacional que eu fui, nenhuma das naves era minha. Olha. Todas elas eram emprestadas. Por que que eu tô falando isso? A comunidade da X-Wing, cara, nesse ponto, é a comunidade mais fantástica que eu já conheci na história. É bem receptiva, assim. É extremamente receptiva. Isso é legal. Se você que nunca jogou X-Wing, você chegar lá, vai lá no grupo de São Paulo. Galera, onde que eu posso jogar aí? Ah, vem na Ludus, né? Que é onde normalmente eles se encontram. Na Ludus e na Next Turn. Aí, poxa, mas eu não tenho nave, eu só quero conhecer o jogo. Não tem problema, vem que a gente vai levar tudo pra você. É assim. Caraca, o pessoal é assim. É assim. Você pode ir lá agora e fazer o teste. Se você fizer isso no Rio de Janeiro, vai acontecer a mesma coisa. Em Minas, a mesma coisa. Em Recife e assim por diante. A galera é muito receptiva. E a gente que já tá nessa há mais tempo, que não precisa de recepção, não muda, cara. É a mesma coisa. Eu posso ir pra São Paulo sem nada e a galera vai me dar as coisas pra jogar. Do mesmo jeito que me emprestaram pra jogar um torneio, cara. Um torneio Sim. nacional, sabe? Eu ganhei de pessoas que me emprestaram coisas. Porque... E não que a gente seja assim, ah, mas eu tô emprestando pela brincadeira. Não, todo mundo tá indo lá pra ganhar. A galera joga realmente Sim. o competitivo. Mas é essa camaradagem. A gente vai, a gente joga, a gente ganha um dos outros e depois sai pra tomar uma cerveja. Isso é legal, cara. Porque a questão de você incentivar a galera jogar, né? Faz parte de você fomentar o hobby, né? De você Exato. Ter mais gente participando e isso vai se popularizando, né? Exatamente. É uma coisa que deveria ocorrer em todo o hobby praticamente, né? Se você parar pra pensar. Então, não precisa nem parar pra pensar muito, né, cara? Você precisa disso em todo tipo de hobby. E é o ponto que eu mais elogio dessa galera do X-Wing, no geral, que se desdobrou pro Dash, né? É a mesma galera, praticamente, é que essa receptividade deles é o que faz o jogo andar, cara. A gente, por muito tempo, a gente, entre aspas, trabalhou de graça pra Galápagos fazendo o jogo rodar aqui no Rio de Janeiro sem suporte algum. Foi a comunidade, cara. É a comunidade que manteve o jogo, a comunidade que mantém e ela que faz o jogo rodar. E como que você encara o cenário nacional hoje, assim? Você vê uma evolução ou você vê ele meio uma constante, assim, de questão de campeonato, de esforço por parte da Galápagos? Cara, é um assunto também espinhoso, isso aí. vou expor aqui, vou colocar meu coração na mesa, tá? Em 2015, a gente fazia o jogo rodar sozinho, completamente sozinho, certo. Não tinha campeonato oficial, não tinha nada. Até que chegou uma pessoa, uma grande amiga minha, chamada Bruna, ela era a TJO lá da Galápagos, cuidava dos torneios, né? Essa parte toda de organização. E ela fez uma coisa fantástica, cara. Ela pegou algumas pessoas que já faziam o jogo rodar em suas regiões, reuniu essas pessoas e começou a tomar algumas decisões que fizeram o jogo crescer muito no Brasil. A gente começou a ter campeonatos oficiais, a gente começou a ter uma integração muito maior das pessoas. E a gente teve um campeonato nacional que, à época, foi o terceiro maior do mundo. E assim, a gente fala de terceiro maior do mundo, cara, a gente tá falando de Brasil. Teve gente vindo do Nordeste. Isso é quase uma viagem internacional. É, isso é. Totalmente. Não, é sério, cara. É diferente da Espanha, que dá 300 pessoas num campeonato nacional, mas vem gente de Portugal, da Inglaterra e da França, porque é perto, cara. É menos dinheiro do que a gente paga uma viagem Nordeste-São Paulo. Então, a gente conseguiu colocar 120 pessoas, foi uma coisa maravilhosa. Logo depois disso, campeonatos regionais vieram, foi também extremamente fantástico. Só que, infelizmente, né, aí coisas da vida, coisas de empresa, a Bruna, ela foi demitida. E entrou um rapazinho no lugar, que eu vou te falar uma coisa, hein? É complicado, porque a Galápagos, ela cada vez mais está se tornando uma empresa. Empresa, ok? Empresa. E é isso. O que é empresa? É uma entidade que visa o lucro. Ponto. No momento que ela passa a visar o lucro, e apenas o lucro, existe um conflito direto com o jogo e a comunidade dele. Então, hoje, o X-Wing, em termos de torneio, em termos de organização, tá rodando. Não tão bem quanto nenhum de nós da comunidade gostaria. Mas beleza, ainda tá rodando. Agora, quanto à comunidade, cara, a Fantasy Flight tomou algumas decisões não tão acertadas, ao meu ver, e ao de muitas pessoas, em questão de balanceamento do jogo, tá? E isso afastou muita gente. Não só lá fora, como aqui também. E isso, somado ao fato de não termos agora torneios tão constantes, não por culpa da Galápagos isso, é porque a gente tá num período ali, numa entre-safra mesmo, a gente soma o desânimo, algumas coisas relacionadas ao jogo, mecanicamente, e o esfriamento do cenário competitivo. E é o cenário competitivo que leva esse jogo. Ele tem que existir o tempo todo, sabe? E não é só colecionismo, né? Não, definitivamente não é, cara. Pra alguns é, mas pra grande maioria não é. É o competitivo que leva o jogo. Sim. Então, a gente tá hibernando, a gente tá aguardando. Estão pra começar agora, em 2 semanas, começam os Story Championships, que são uma preparação pros regionais. E aí, eu espero, né, tô aguardando ver um aquecimento de novo na comunidade como um todo. Porque nesse período, muita gente foi jogar Imperial Assault, muita gente foi jogar Destiny, porque o X-Wing tá carente. Então eu mesmo, cara, tenho jogado pouco. Nada tá acontecendo, e o que me move é o competitivo, tô aguardando. E ansioso, cara, por voltar a jogar. A gente teve também meio que um burnout. O final do ano passado foi caótico pra caramba. A gente teve muito torneio num período muito curto de tempo. Sim. A Fantasy Flight, ela mudou o calendário, e aí a adequação foi uma coisa muito louca. É complicado. A gente teve 2 períodos de regional, mais o nacional em 6 meses, que é uma loucuraça. Teve o burnout, teve agora o esfriamento absurdo, foi de uma ponta pra outra da corda, e a gente tá na guarda, cara. Realmente ansioso agora pra voltar pro jogo. Entendi. E uma última pergunta dessa parte do bloco de X-Wing aqui, é que assim, você falou de Fantasy Flight, falou das escalas dos campeonatos, né, seja nacional, mundial ou regional. Como que, por exemplo, o primeiro nacional aqui vai participar de uma competição internacional, certo? Sim. E como que se comporta, porque não necessariamente a Galápagos aqui trabalha com a mesma wave que tá sendo lançada lá fora. Sim. Como que é isso? Você pode usar as naves da wave lá de fora pra participar do campeonato aqui, ou você é obrigatoriamente só usar o que tá aqui? Sim, cara, isso aí foi uma luta gigante. Você não tem ideia. Porque a gente sempre jogou com todas as naves. Sempre. Certo. Sempre na vida. Antes da Galápagos aparecer, a gente jogava com nave de tudo quanto é tipo de lugar. E a Galápagos chegou falando que não podia, não. Só podia jogar com o que ela já tinha trazido. E aí é isso que eu tô te falando, Zabu. É a parte comercial afetando o jogo das pessoas. Ah, isso é complicado. Isso que não pode acontecer. E aí, beleza. A gente teve o primeiro ciclo de regional, que foi com esse que a gente chama de Meta Galápagos, que só com naves já lançadas aqui. Só que nisso, a gente tava trabalhando nos bastidores, comunidade junto à Bruna pra reverter isso. E aí não é questão de bobeira, de besteira. Não, cara, isso estraga a experiência do jogo. A gente precisa jogar com o que tá disponível. E a Galápagos ainda tinha um problema maior, que era assim, não é questão que faltava a Wave 7 aqui no Brasil. A questão é que a gente tinha a 1, a 2, aí pulava pra 5, aí tinha um buraco no meio, sabe? E a Wave 5, mecanicamente, é pensada considerando a Wave 4, o que gerava um desequilíbrio bizarro. É porque as waves, elas vão meio que se autocompletando, né? Vão se dando counter uma na outra. Exatamente, exatamente, cara. Então quando você tem um buraco, cara, tá faltando um negócio aí, vai desequilibrar. E aí, beleza. Brigas e brigas depois, campeonato nacional, ambos foram liberados. A gente podia jogar com o que havia de melhor disponível. E muito diferente do que algumas pessoas podem pensar, e até um argumento ponto falho que foi usado na época. Ah, mas e os jogadores novatos que só têm acesso às naves aqui do Brasil? Não, cara, não existe isso. A gente, como eu já falei aqui anteriormente no programa, a gente empresta tudo. Não há um desequilíbrio nessa parte. Se o jogador novato quer jogar com nave lá de fora, ele vai jogar. Não faz sentido qualquer tipo de proibição. E foi como você disse, cara, é uma preparação para um campeonato internacional. Se a gente for jogar limitado ao que existe aqui por questões comerciais, sério, seria desanimador. Uhum. Então, a gente realmente espera que isso não retorne, né, nunca mais. A Galápagos está fazendo aí agora um bom trabalho, trazendo as coisas bem próximas aos lançamentos lá de fora. Deu uma melhorada, uhum, mas existem buracos lá de trás que ainda estão lá, sabe? Certo. Se hoje tivesse uma limitação novamente, a gente perderia muito. Uhum. Então, assim, mas não tá passando nem pela cabeça de ninguém que isso vai acontecer novamente. Bom, a gente vai agora pro bloco de podcast. Não, podcast não, esse é outro podcast. Podcast na área. Não, podcast, olha só. Eu sei que eu conheço você, né? A gente se conheceu um pouco antes dos nossos podcasts de board game, como você é ouvinte lá do podcast que eu trabalho. Sim. E você comentando lá sobre... Ah, olha esse aqui, um vídeo aqui que eu fiz aqui, um review miojo. É verdade, cara. Olha só. Entendeu? Tá lembrando um negócio aí dos 2 anos atrás que a gente se conhece, pura verdade. Exatamente. Cara. Mas eu quero saber como que foi esse primeiro caminho. Na verdade, eu e mais gente aqui quer saber, por exemplo, o Moisés e o Renan Dalcin, perguntaram assim, como que surgiu e de onde veio e pra onde vai o Hoje Tem Jogo? Cara... É uma pergunta meio complexa, assim. Cara, inicia assim, eu sou uma pessoa muito inquieta. Tamo junto. Eu gosto muito de criar coisas. Eu diria, se for o meu aspecto, seria a pessoa com fogo no... Isso, vamos nesse caminho aí. É mais ou menos isso. Eu vou bipar tudo isso porque o nosso podcast não tem palavrão, infelizmente. Ok. Então, eu sou muito inquieto e eu gosto muito de criar coisas, eu gosto de gerar comunidade, de fazer, uhum, as pessoas estarem em volta de alguma coisa. Então, eu gosto muito de podcast também, como você deve saber. Eu gosto muito de YouTube. Eu não tenho televisão em casa, eu tenho YouTube e Netflix. É isso. Uhum. É o que eu assisto. Então, chega um momento da nossa vida que a gente quer fazer parte disso, né? Quer gerar alguma coisa, quer gerar algum valor, justamente aí pra quem tá ouvindo, até pra gente atrair mais pessoas. E foi nessa ideia que eu decidi criar o Hoje Tem Jogo. E nessa de criar o Hoje Tem Jogo, alguns testes foram feitos, alguns formatos. Chamei pessoas que poderiam me ajudar, porque, né, é difícil criar coisas, uhum, sozinhos e tal. Ainda mais com o conhecimento que eu tinha na época. Cara, se hoje eu joguei 100 jogos, calcule na época que eu tinha jogado, sei lá, 10. Sim. Mas a vontade era maior do que o conhecimento. Então, o Hoje Tem Jogo, ele foi criado pra suprir algumas coisas que eu via como faltantes no mercado, por assim dizer. Coisas que não eram tão difundidas, né? O jeito de fazer é diferente. Então, certo, eu pensei, pô, cara, a gente tem aí o Ludocast, que é um podcast sensacional. Sim, excelente. Excelente, mas que dura 2 horas e meia. É um problema pra mim? Jamais. Pra mim também não, eu adoro, cara. Eu só ouço podcast no meu dia. Então, não é um problema. Mas pra muita gente é. Então, deixa eu fazer um programa aqui mais curto, mostrando pras pessoas como é o jogo e, uhum, pra que elas vejam se é aquilo que elas querem mesmo ou não. Beleza, foi o primeiro passo do Hoje Tem Jogo, cara. Fazer um programa curto, dinâmico, que ia direto ao ponto, pra gente poder trocar essa ideia com as pessoas. Mesma ideia do Review Miojo, né? Entendi. Que era um review, mas que era feito em 3 minutos. Por quê? Pra não cansar, uhum, pra que as pessoas vissem. Ah, olha aí, acho que esse jogo pode ser legal. Vou me aprofundar. Aí ia lá ver um vídeo do Jack, ia ver um vídeo do Luquita, sabe? Sim. É muito mais uma porta de entrada do que qualquer outra coisa. Acho que até tomar decisões baseadas no Review Miojo e no Hoje Tem Jogo, não é o mais acertado. Eu diria que talvez sim, hein? Então, talvez. Hoje Tem Jogo, hoje ele tá se transformando um pouco e até ficando maior um pouco, porque a gente tá entrando um pouco mais nos jogos. Mas no passado, cara, era muito porta de entrada. Era assim, ó. Esse jogo aqui, ele tem isso, isso e isso que talvez você possa gostar. Agora vai lá ver um vídeo do Jack pra ver se é isso mesmo que você quer. Sim. Era basicamente isso. Na ideia de ser simples, né? Na ideia de ser rápido, na ideia de atrair, uhum, o máximo de gente possível. Muito bem. Agora uma outra pergunta aqui, na verdade, assim, ó. É, essa aqui foi deixada lá na página do Jogatina BG no Facebook. Uma pessoa aqui chamada Rogério Gelonese. Ok. É tipo maionese que ele fala. Ele mandou o seguinte. É verdade que o Rogério, a.k.a. ele mesmo, foi expulso do podcast por causa de uma briga que em Bauru não vai presunto? É, então, na verdade o Rogério, ele foi expulso sim, mas por causa do fuso horário, né? Uhum, pra quem viu horário. Interestelar aí, sabe que Bauru fica do lado de Gargântua. Então, é complicado. E o Rogério também, ele perdeu o computador um tempo atrás, agora ele recuperou. Uhum. Mas ele perdeu. Mas em breve ele volta. É um querido e a gente precisa de um sotaque diferente, né, pra, em contrapartida. E falamos do Rogério bastante no último Ficha do Jogador aqui com a Maíra, né? Então... Imagina, né? Exatamente. Um beijo pra você, Rogério. Gosto de falar Roberto, né? Rogério. Agora virou Roberto Maionese, cara. Roberto Maionese. Exatamente. Desculpa aí. A próxima pergunta aqui foi deixada também pro Moisés aqui. Essa pergunta você já sabia já dela, opa, mas manda o seguinte, ó. Seus parceiros do Hoje Tem Jogo têm um posicionamento político diferente de você, correto? É o oposto. Como deixar a dicotomia coxinha mortadela de lado e partir para a paz e amor dos jogos? Calma aí, primeiro deixa eu pegar o dicionário aqui, que dicotomia. Tô brincando. Mas, Moisés, eu falei até contigo, né? Interessante a pergunta. Uhum. E eu gostaria de responder. Porque realmente, cara, o Eduardo e o Daniel, eles são pessoas que são o oposto de mim. Completamente diferente. E já rolou discussão referente a assuntos polêmicos. Claro que rolou. Mas será que isso tem que separar amigos? Não. Assim, nenhum de nós três ali vemos dessa forma, cara. Não faz sentido. Se ele pensa diferente de mim, se eu penso diferente deles dois, e aí? Sério que não... As pessoas não conseguem conviver com isso? E isso de pensar diferente é bom, né? Porque vocês geram abordagens diferentes por conta de visões diferentes, né? É maravilhoso, cara. Porque muito da visão de mundo que a gente tem, uhum, tá baseada nas experiências que a gente teve na vida. Então, se eles dois vão por esse caminho, digamos que da esquerda, é porque eles tiveram experiências que os levaram pra esse caminho. Eles estudaram, uhum, e perceberam que isso seria algo melhor. Eu, por outro lado, tive outras experiências e estudei outras coisas que me levaram a pensar que um outro caminho seria melhor. E foi justamente o que ele falou, cara. A gente consegue gerar alguma discussão boa com isso. Uhum. Porque eu sou o tipo de cara que eu gosto muito de saber das coisas. E aí você fala, Ebert, você é de direita? Cara, se a gente for pegar um conceito bosta de o que é direita e o que é esquerda, tá, vai, eu sou de direita. Mas, cara, se você abrir o leque e ver lá, Ebert, você é a favor ou contra tal agenda da esquerda? Cara, da maioria eu sou a favor. Da maioria. É que o pessoal quer deixar muito binário. Exatamente. Assim, não... E não é binário, cara. A vida, sim, o ser humano, não pode ser binário. Já chegou a vez do Daniel falar que eu sou de esquerda enrustido. Porque, cara, sério, não, tem muita coisa que o pessoal que se diz de direita são animais, idiotas, retardados, e o pessoal da esquerda é a mesma coisa, com alguns ideais deles. Então, uhum, o importante, cara, eu acho que pra cada um, é pegar o que define melhor a sua vida, pegar aí os conceitos que mais se adequam à sua mentalidade, que as suas experiências te levam, levar isso pra frente e respeitar os outros. Cara, como é importante respeitar as pessoas? É talvez a coisa mais importante da vida. Às vezes o pessoal não sabe, às vezes, o valor disso, né? Não é, cara. Então, pois é. Se você respeita as pessoas, sua vida vai ser bem melhor, cara. Bem, bem melhor. As pessoas também vão te respeitar por isso. É bem legal isso. Bem, bem bacana. Legal. É, outra pergunta que tem aqui, na verdade, é uma pergunta que eu elaborei agora, mas opa, porque você falou, né, de jogar com o Eduardo, com o Daniel, já jogou com o Rogério, mas como você... E vocês montaram o podcast. Vocês já jogavam antes ou foi a ideia de jogar ali e criar a ideia do podcast? Cara, o Daniel e o Eduardo eu conheci na X-Wing. O Eduardo joga até hoje, o Daniel jogava, mas parou. E aí foi criando um certo vínculo por causa da X-Wing. A gente começou a jogar outras coisas, a gente viu que a gente tinha muito gosto em comum. E aí, beleza, deixa quieto essa parte aí. O Rogério, eu tenho um outro podcast, né, de cultura pop. E aí eu lembro que eu comecei a conversar com ele referente à questão de patrocínio. Isso, sei lá, 2 anos atrás. O Rogério acabou virando meu amigo. Ele lojista e eu fazendo minhas coisas lá de cultura pop. Tranquilão. Até que a gente começou a conversar e, pô, a gente precisa criar um conteúdo maneiro, acho que isso pode ser bom pra todo mundo e tal e tal e tal. Então, o Rogério foi a primeira parte da equação aí do Hoje Tem Jogo. Foi a primeira pessoa que, pô, vamos montar? Vamos, beleza, tamo junto. Falei, pô, acho que a gente também, se a gente arrumar mais alguma pessoa pra ajudar, que fala bem, que tem conhecimento, pode ser legal. Vem cá, Daniel. Veio o Daniel. E aí a gente começou. Acho que o primeiro programa, Takenoko, talvez, somos nós três lá, né, trocando essa ideia. O Eduardo, ele entrou depois, porque já era um conhecido, era um cara que conhecia muito de jogo, e surgiu aquela afinidade. Pô, Eduardo, tá afim de participar também? Tô. Desde então, eu acho que o Eduardo não faltou um programa. Legal. Acho que ele é o único cara além de mim. Não, eu já faltei. Teve um que eu não participei. O Eduardo é a única pessoa que participou de todos a partir do momento que ele entrou. Legal. Você falou, né, de participação e tal, mas você encontra dificuldade pra produzir podcast de board game ou você acha que é bem tranquilo essa temática pra abordar? Cara, eu acho muito tranquilo. Não sei se é porque eu já produzir muita coisa, né? Mas hoje em dia é muito fácil. Sei lá, quando o papo rola bem entre a galera que tá contigo, tudo fica mais fácil, né? Ah, sim. Esses dias a gente foi gravar um programa, até em vídeo, né? Novidade aí que tá vindo pra novembro. E a gente foi gravar um programa em vídeo. Cara, parecia que a gente tava cada um em suas casas, trocando ideia de algum... de um aspecto lá que a gente gravou, que não foi nem sobre um jogo, foi um aspecto do jogo. Então, o povo ajuda, sabe? O tema ajuda, fazer programa sobre uma coisa que a gente ama, que é jogar, ajuda pra caramba. O público comentando ajuda pra caramba. Então... Eu acho fácil, hoje em dia. Dá trabalho? Dá. Nada. Trabalho. Eu nem vou falar nada, tô quietinho aqui. A gente faz isso aqui de graça, pra entreter os outros, mas, cara, é muito gratificante. É muito gratificante tu ver a galera comentando, a galera curtindo, te reconhecendo e vindo falar contigo, querendo jogar contigo. Então, é fantástico. É muito, muito gratificante mesmo. Agora, eu só quero saber, qual que é o outro podcast que você tem mesmo? Cara, vamos lá. Eu tenho outros dois podcasts, tá? Eu tenho o Taverna do Dragão. Isso aí, quanto tempo tem esse podcast? Talvez uns 3 anos. Eu já não tenho mais pretensão nenhuma de que ele faça grande sucesso. É muito mais porque eu posso estar com os meus amigos, grandes certo. Amigos do segundo grau, conversando sobre todo tipo de tema da cultura pop. Mas caso alguém que esteja ouvindo aí se interesse em ouvir, ouçam o da Guerra do Paraguai ou o da Guerra do Vietnã. Melhores programas que a gente já gravou ficaram, são excelentes. Programas fantásticos, ouçam esses aí. E eu tenho um podcast sobre X-Wing, cara. Que é o Red 5, né? O Red 5 é o site que hospeda o Veteran Instincts. Assim. Que é o podcast que fala sobre X-Wing. Aí, na sua segunda encarnação agora. Ele já existiu, durou muitos episódios, acabou junto com o site. No retorno do site aí, há pouco mais de 5 meses, ele retornou também. Onde a gente fala exclusivamente sobre X-Wing. Muito legal. E agora a pergunta é pro Hoje Tem Jogo, né? Opa. Você falou aí de fazer, voltar a fazer vídeo. Você falou que tem bastante plano aí pro mês que vem. Então, o que vocês estão elaborando aí? Ou vocês querem deixar no ar só? Vou falar algumas coisas e deixar algumas coisas no ar. A gente sempre a necessidade, né? Aquele fogo que a gente falou anteriormente, que acho que você até cortou, mas aquela pulga que incomoda a gente. Cara, a gente tem que fazer mais porque a gente pode fazer mais. Então, vamos tentar aqui fazer. Tem muita coisa que a gente gosta, cara. Todo mundo no grupo gosta muito de história. O Eduardo é professor de história. Então, a gente pensou, por que não falar sobre aspectos históricos do jogo? O Eduardo já tem o jogado histórico. Sim, muito bom. Mas, tem coisas que falando em grupo ficam melhores. Então, vamos fazer essa abordagem. Além disso, tem plano da gente voltar com o Review Miojo, tem plano da gente fazer um outro tipo de podcast, esse eu vou deixar no ar, mas vai ser uma coisa bem bacana mesmo. Acho que eu já sei já. Talvez saiba, é possível que saiba. É verdade. Mas a gente tem muita vontade de criar conteúdo mais relevante pra todo tipo de pessoa, né? Discussão recente aí lá no Board Game Brasil, o que você gosta, o que te faz desgostar de um podcast. Tem gente, cara, que sem qualquer chance pra mídia, fala, não ouço, ponto. Não ouço, eu gosto de vídeo 30 segundos, né? É, pois é. Então, assim, a gente quer fazer um negócio que a gente gosta e pra alcançar essas pessoas também. Sim. Por que não, né? O podcast, cara, por mais que eu ame, e você também, eu sei, André. Sim. A gente sabe que é uma mídia difícil. É complicado de fazer o primeiro passo pra galera. Cara, é complicado. É feed, que é uma bosta. Aí tem que baixar agregador. Ou então você tem que ouvir no seu computador. E aí, pô, se você levanta pra tomar água, você já tá perdendo o programa. Tem gente que não consegue ter atenção. Podcast é difícil. Depois que a gente entra, não sai mais, mas é complicado. Então, a gente quer avançar em outros tipos de mídia pra poder fazer algo maior aí, que a gente sabe que pode e a gente sabe que tem espaço. Importante dizer que a gente quer fazer coisas que não existem por aí. Review, tem muita gente fazendo muito bem, né? A gente tem o pessoal do Mipomenics, a gente tem o pessoal lá do Sigo Coelho, que faz excelente isso. O Covil, né? O Covil. Então por que que a gente vai fazer? Não tem porquê. Aí a gente vai fazer gameplay? Cara, não tá nos planos, porque a gente tem gente fazendo isso muito bem. Tutorama? Tem gente fazendo isso muito bem. A gente quer fazer coisas diferentes e que as pessoas olhem e falam, pô, tá aí, isso aí eu não vi ainda, quero conhecer um pouco mais. Esse é o plano que tá em mente. É legal. Pra gente encerrar aqui, pra galera que não conhece o Hoje Tem Jogo, entra onde? Além do Ludopedia. Cara, o Hoje Tem Jogo tem o site, né? hojetemjogo.com.br. Pode acessar lá. Por enquanto, ele é um receptáculo do podcast, né? É basicamente certo. O que tem lá. Mas em breve a gente vai ter outras coisas aí, como foi dito. Fanpage no Facebook, né? Hoje Tem Jogo. É muito fácil encontrar a gente, cara. Hoje Tem Jogo. É isso. É bem facinho. Se você escreve isso, cara, vai aparecer lá. Mas mas a gente tá nesses três lugares. YouTube também. O YouTube é um pouco mais complexo. André, você pode colocar o link aí na... Claro. Na descrição, por favor? Por quê? Eu vou deixar assim, vou deixar o link, olha só, vou deixar o link do Hoje Tem Jogo e das duas finais que você participou. Maravilhoso, maravilhoso. Já é deixei bom. Aqui, já tá salvo. É bacana, eu gosto disso. E aí, lá no YouTube é um pouco complexo porque era um canal de games que eu tinha feito anteriormente, porque eu gosto muito de games. Não importa se é vídeo ou se é board. E eu tinha feito um canal. Ele se manteve. Comecei a fazer coisas de board game pra ele e ele foi se transformando num canal só de board game. Certo. Esse vai ser o canal do Hoje Tem Jogo. Mas a URL dele não é Hoje Tem Jogo, porque ele foi feito antes da gente existir. Não tem problema, não tem problema. A galera vai amar de qualquer forma. Exatamente. Não, e o nome dele vai estar lá na capa, Hoje Tem Jogo. Vai estar tudo Hoje Tem Jogo. Só o URL que não vai estar. Mas é isso. Entendi. Vocês podem acessar por qualquer link aí que tenha no post aqui do Jogatina, lá no site, no hojetemjogo.com.br, na fanpage, não tem problema. Vai ser tranquilo e calmo. E já se inscrevam lá, porque as novidades vêm quentes. Olha aí. Bom, então por isso, por enquanto, Hoje Tem Jogo, a gente fica por aqui em mais uma edição. Eu quis fazer piadas. Mais uma edição aqui do nosso podcast Ficha do Jogador. Novamente, muito obrigado pela presença ilustre aí, Herbert. Cara, foi um prazerzaço estar aqui. Realmente curti pra caramba. Como a gente gravou lá o Jogatina News, né? Eu disse, vou repetir. Por favor, me chame pra gravar, porque eu curto muito. Curto muito seu podcast. Seus podcasts, né? São sensacionais. Ouço sempre. Então, é um prazer, cara, estar aqui presente, gravando contigo. Valeu. Então é isso, gente. Todos os links na postagem aqui. A gente fica por aqui e até o próximo turno. Abraços. Abraço!